passante no 4, identifique. Esse Mateus 050, chegada da Mari. 060 para o 050, gol no 714. Gol no 714, autorizado a final do procedimento ILS, conexão no 0, desça para 2.10, altímetro no 013, reporte estabilizado. Descendo para 2.10, autorizado ILS, reportaremos estabilizado, gol no 714, equipe 313. Salvador 10, bar 084. Team Alpha 084, stand by Tiquinas. Standing by, 084. Bar 084, ready to copy. Yes sir, go ahead please. Alpha 084, clear to Lima Echo Mike Delta. Flight level 370 via Upper Zulu 10 until November Tango Lima. After that, we will intercept Upper November 873 until Imphal, India, November Tango Oscar Lima, Imphal. After that, via flight plan route, departure runway 10 after departure left turn, Puka departure, Papai Uniform Charlie Alpha departure, with Zipar transition, Zulu India Papa Alpha Romeo transition, Scott code 5423 and control departure frequency 120.8. Okay, Europa 084 is clear to Madrid, Baraja, flight level 370, via Upper Zulu 10 to Natal, then Upper November 873 to Indol, then flight plan route. Runway 10 after departure, left turn on Puka, departure, transition path, squawk 5423, and departure frequency will be 120.8, Europa. 120.8, Europa 084. Quebec 4 active for Europa 084, come ready for push and start, send 10. We'll call you back when ready for push and start, Europa 084, obrigado. LS estabilizado, visual com a pista, gol no 7x4. Completa final, Tony, 118, décimo 95. 395, boa noite. Boa. Olha, Salvador, muito boa noite, gol 180, 5 amigos no meia. 0 para 1, 0 aproximando a intersecção Maré, essa informação fixa. 805, controle Salvador, acende identificação. Desça para o nível 050 na chegada MAC, altímetro 1013. 1013, altímetro, desce para o 050 na chegada MAC. 7 no 4. Teste de pouso, 070 graus, 32. Obrigado. No 4, solo, 4, 7, direito, 1, 2, 1, 9, solo. Direito, 1, 2, 1, 9, dono 7, no 4. Solo, Salvador, boa noite, dono 7, no 4, livrou. Boa noite, dono 7, no 4, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporta antes da Juliette para ingresso no 714. 2 no pé, altímetro 1013, reporte estabilizado. 1013, está, deve 2000 pés, velocidade final de 1010, reportará estabilizado. Alfa, direção, request taxi, please. 084 for taxiway Prune 1, after taxiway in India, and Alpha. On the taxiway Alpha, call 118.95. Altimeter set 1013. Have a good flight. Okay, we check via iPhone 1, get India Alpha, and we're reaching Alpha. We call 118.950. Alpha 0, it's 4. Big out the room. Mobile. Bravo com meu Sierra 126, controle Salvador, acima identificação. Desça para o nível 050 na chegada, bom. Ajuste o altímetro no 093. Do 714, seria o nosso portão? Vou ingressar via Juliette para o portão 02, o gol no 714. Via Juliette para o 02, o gol no 714, grato. Salvador Tower, hello, Europa 04, reaching only point, Montreal. Be clear to line up and take off runway 10, wind is 100 degrees, 3 knots, Europa 084. Clear to line up and take off runway 10, Europa 084. M258, controle Salvador, sem identificação. Desça para o nível 070 na chegada a Mare. Ajuste de altímetro no 013. Bom, para o 070 na chegada a Mare. Delta Airborne at 54, call now 120.8. 120.8, Delta Airborne 4, bom dia, obrigado. Salvador, radar, boa noite, Europa 084, climbing 370, Puka departure. Europa 084, radar contact with departure, climb to flight level 370, Puka departure, departure. Climb, maintain flight level 370 on Puka departure, Zipar transition, Europa 084. Flight level 370. To confirm, 370. Então, 3891 no controle do Salvador, acende a identificação, desça para o nível 070 na chegada bom. Ajuste o altímetro no 093. Então, 3152, desça para 3 mil pés, altímetro 1093. 3 mil pés. Bravo meu Serra 126, desça para 4 mil pés, altímetro 103. 4, 1, 2, 3, bravo, 103. O voo 1805, estabilizado em LS de pista 10, tem a pista vista. Completa final, torre 18, decimal 95. Torre 18, 95, até breve. Na M258, desça para o nível 050. 050, M62. Vento 100 graus, 5 nós. Livre, pouso, estou na 0,18. Rumo à Serra 126, reduz a velocidade 2209. Controle autorita pro 3152 pro Edzona. Então, 3152, desça para 2 no pé, então autorizado a final do procedimento LS Flexion 0, da presente voadona, reporte estabilizado. Da presente zona para 2 no pé, de forma estabilizada, LS Flexion. Então, 3891, desça para o nível 060. 0620, 0320. O chamé 6258, reduz velocidade 2209. Reduzindo 2209, chamé 6258. Europa 084 in accordance with received sent instructions, fly direct to Natal VOR. We are clear to fly direct to Natal VOR at Europa 084, obrigado. Alright.